subi no carro e fui dar olé. Com 5 conto, uma serve e os amigos. Fiz a missão e a massa tá no brilho. Parti, seja o que Deus quiser. De óculos escuros, eu vejo o que você não vê. As mulherzinhas doidonas dando bala. A playboyzada enchendo o cu de bala. E o grave enchendo as luzes de cor. Cega a Babilônia, alucinada dessa geração. Mais uma festa alucinada em outra dimensão. Fico tranquilo, me esquivando da estagnação. Sem bad trip, nada me abala. Abra sua mente, faça sua mala. Pobre descrito, aquele que não se aventura. Meu skate é praiana e simpatia. Nobre de alma é quem vive em harmonia. Mantém o equilíbrio onde for. Cega a Babilônia, alucinada em degeneração. Dando lugar à luz que vem de cada coração. Sigo pro alto, a BPM da evolução. Sem bad trip, nada me abala. Abra sua mente, faça sua mala. Abra sua mente, faça a sua mala.